hoje a minha visão fica alargada. Alargada porque vou recordar viagens pela Europa. Não, amiga, não te assustes. Não irei citar novamente a procura pelo amor. Deverás, ou deverias, ter compreendido que angariei algum juízo após aquela experiência gaulesa que não finalizou da melhor forma para as minhas bandas. Como as conquistas não representam o meu ponto forte, volto a focar-me neste 17º encontro na música. Aliás, tal como no convívio anterior entre nós. Todavia, desta feita utilizo mais do que um dos 6 sentidos que tenho. Parece-me admirada a parede do meu quarto. Sim, eu possuo 6 sentidos, apesar de não pertencer à vertente feminina. À visão, à audição, ao tacto, ao paladar e ao olfacto, acrescento o sentido que exprimo em momentos solenes quando afirmo sinto muito. Bem, já me estavas a distrair. Além da audição, a música do Euro ganha visão. E trago histórias desse certame, sem pretender imitar um ou outro espaço da telefonia que bem conhecemos. Era ainda jovem quando, em 1958, logo na 3ª edição, vi e ouvi o vencedor que foi um francês. Eles não me largam. Não gostei daquele desfecho na Holanda e demonstrei simpatia pelos italianos. Domenico Modugno quedou-se pelo 3º lugar, mas, no final, ele teve o privilégio de receber de perto as minhas felicitações. E foi esse gesto que o empurrou para o sucesso musical naquela época. Acreditas? O êxito só não chegou naquele território laranja. Ainda hoje, seguindo o título da canção, tento procurar no céu pintado de azul alguma matiz que explique aquele resultado. Mas já passaram tantos anos. Ajudas-me a encontrar? Penso que um sonho così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, oh, cantare, oh, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, oh, oh, cantare, oh, oh, oh, nel dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, oh, cantare, oh, oh, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu, la tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, oh, oh. Cantare, oh, oh, oh. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. Eu não queria, mas voltei à Holanda para o mesmo fim. Decorria o ano 1980, quando, como presente de aniversário, e porque o evento estava marcado para uma data muito próxima da minha celebração, alguns amigos meus ajoelharam-se ao meu redor para eu acompanhá-los. Eu tinha amigos na altura, vês? Estava fixada na mente de todos e de cada um deles a ideia de estar perto de um futuro herói da República da Irlanda, o jovem João Logan, Johnny Logan. As filhas dos meus amigos quase idolatravam aquele irlandês. Provavelmente, eu também fui embalado por esse sentimento, porque uma das minhas filhas demonstrava a mesma loucura. Coitadas! Pensava eu que a época dos The Beatles tinha sido inigualável. Foi a única vez em que me enganei na minha vida, com certeza. Vi um grande, grande amor... Não, calma, não me apaixonei novamente. Até porque já nem tinha idade para tal. Vi no palco um grande, grande amor português conseguir honrar o sétimo degrau. Mas quem foi para casa com o troféu foi mesmo o tal Logan. Grande festa, muita euforia, confusão assinalável e conclusão. Nenhum de nós, entre os meus amigos e eu, nenhum conseguiu chegar junto do irlandês. Bom, no ano seguinte, iríamos até ao país dele tentar outra vez. Afinal, o que é mais um ano? Looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been waking such a long time, reaching out for you, but you aren't near. What's another year? Everything that he owns. What's another year to someone who's getting used to being alone? I've been crying such a long time with such a lot of pain in every tear. What's another year? Passou um ano, passaram dois, 35. Não voltei a estar perto do João Lugão, mas voltei àquele evento. E agora perceberás porque falhei há poucos dias. Apesar do recado que te deixei, não sei se leste. A verdade é que não te fiz companhia quando era suposto. Num espaço curto de tempo, foram-me ofertados dois convites, ambos iniciantes. É, como sabes, ou havemos de passar anos sem receber qualquer carta, ou de repente aparecem duas no correio. A primeira proposta... não. Falar-te-ei disso daqui a pouco. Sobre o segundo convite, o destino era Viena. Aceitei. Nunca tinha estado no país do Wolfgang Amadeus Mozart. Mencionei este apelido na última conversa contigo. Assisti ao certame deste ano e, talvez por ter ficado longe do palco principal e por ver mal, senti-me confuso em vários momentos daquela noite. Desde logo, a minha velhice não consegue acompanhar algumas mudanças geográficas e outras modernices. A geografia está relacionada com a Austrália. Confesso-te, parede, que não sabia que os australianos também são europeus. A modernice foi ver um piano a arder no palco. E o jovem não se queimou. No entanto, ao longo daquele desfile musical, acabei por ficar satisfeito. Confuso, mas satisfeito. Reparei que uma festança que decorria à mesma hora, conhecida como Senhor de Natuzinhos, não se transportou para aquele pavilhão, porque não vi muito fogo de artifício ou cambalhotas. As baladas predominaram e, tu sabes, eu gosto de música tranquila. Fui apreciando, com algum agrado, várias melodias, mas foi preciso chegar à última da noite para eleger uma. Um trio jovem italiano, simpático, demonstrou um grande amor pelo que faz. Não venceu. O troféu seguiu para um herói sueco. Mas eu segui as preferências dos telespectadores europeus e segui a votação portuguesa, que adicionou uma dúzia de pontos à Itália, que provou que não é preciso ir a aulas de ginástica para receber pontuação de todos os países e para ganhar destaque num evento ligado à música. Q Chiudo gli occhi e penso a lei. Il profumo dolce della pelle sua è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, solo amore, è quello che sento. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Grande amore. Dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei, respiro dei giorni miei d'amore. Dimmi che fai, che solo terás ficado a pensar na tal primeira proposta, no outro convite? Pois, não sei, não respondes. Eu relato de qualquer forma. Na mesma noite, um pouco mais tarde, mas marcado para um horário que impossibilitou a minha presença nos dois locais, decorreu um convívio de cariz claramente oposto. Também contou com música, como qualquer evento digno conta. Mas ali o conteúdo terá sido outro. Se seguiu o rumo de outros anos, houve momentos de audição, de leitura, de palavras de orientação, entre conselhos e reprimendas, mas, acima de tudo, momentos de paz e de harmonia. E eu, humilde reformado, que papel teria naquele meio? Não seria apenas o Daniel Dijes a sentir-se algo pequenito. Além disso, recusei comparecer junto dessa comunidade porque me apercebi que a intenção do fogo daquele dia, mesmo que relativamente disfarçada, era homenagear o dragão de Pento Costa. Algo pequeñito, algo chiquitito, una rosa blanca, una caricia, un beso dulce y un perdón. Algo pequeñito, algo chiquitito, un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor. Algo pequeñito, algo chiquitito, un simple te quiero con dulzura, con cariño y con pasión. Es lo que te pido, amor. vida se derrumba, me partes el corazón. Trata pronto de cambiar, el tiempo se termina, ahora de verdad. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. Cosas simples que ahora no me das, que te pido con locura si no quieres terminar. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. En tus manos tienes la ocasión, hoy decides si quererme o romperme el corazón. Algo pequeñito, algo muy bonito, tu pelo al viento que se enreda entre mis manos al calor. Has sabido comprender que las pequeñas cosas son las que hacen esto arder. Ahora trata de cambiar, el resto de las cosas ya se arreglarán. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. Cosas simples que ahora sí me das, que te quiero con locura y siempre yo te voy a amar. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. En tus manos tienes la ocasión de ti. Falta abordar as participações portuguesas. É. Sabemos que, por muito bem trabalhadas ou originais ou melódicas que sejam as nossas canções, o painel dos pontos não traduz esse trabalho luso. A representação que seguiu para a Áustria até nem vai de encontro à minha ideia, mas, no geral, é assim, concordarás. Concordas? Não tens opinião fundamentada? Bem, quase nunca tens. E neste período recente, em que as eliminatórias prévias passaram a fazer parte da visão europeia, Portugal nem chega à final em anos diversos. Desta vez, repetiu-se. O que já esperava. Mas o que dizer destas frustrações constantes, destes degraus modestos que alcançamos? Se Portugal falasse, imitaria a Filipa Sousa e diria: habituei-me, é esta a vida minha. Sigo as ruas da cidade, velha, escura e imperfeita. Cheira a beijos de saudade, numa praça que se enfeita. Há uma criança que corre, uma vizinha que espreita. E em mim só segue o desejo de chegar para te abraçar. E em mim só segue o desejo de chegar para te abraçar. Se fosses luz, amor, ai, luz do dia, sorriso inspirador. Se fosses água, amor, qual a Se